090-1-3, avistado, destino 017, autorizado, pouso pistão no 0, vento no 70 graus, 7 noite. Pouso autorizado, Ocean 9093. Estabilizando RS 3177. 3177, chamar turno no 8 do sinal 95. 295, pega. Fazer 754, deixa para 2000 pés, utilizado a sinal do procedimento LS Extreme, está estabilizado no localizador. 2000, informará estabilizado da 974. Salvador approach, believe me, Azul 4216, taxi to level 218 to fly level 170. Azul 4216, confidence, clear the mile, arrival, descent at level 060, connection 017. Order to your down level 060-1017, Azul 4216. Azul 4220, direto turno 3006. 3000 pés, já voa, direto turno, Azul 4220. O Channel 9093, solo 1 no meio, libere próxima direita, solo 1 no 21, décima 1. Próxima direita, solo 21, 10, 6, 9093, uma boa noite. Salvador, boa noite, 131-70, estabilizado, desloca. 131-70, avistado, ajuste no 017, continua a aproximação, aguardando pista livre. Claro. 9929, assine identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, que é negar no 017. 060, Negão 07, chegada a Mari, 19929, pode voar direto, tá? 34929. Projetado, 9929. Azul 4116, descendo 4006. Roger, 4116, descendo 4006. Zero, deixa para 2010, autorizado a final do procedimento LSS3, reporte estabilizado no localizador. 7-2010, reportar estabilizado no final localizador, é o 4-2-2-0. Patrão, Alfa Tango Índia, aciona identificação. Vou na proa aqui a mão para a chegada a mão, reporte para descida, que é legal no 097. Na 3170, solo, no solo 19, espera à direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Afirmo, 1, 2, 1, 1. Sim, a sua velocidade. 4200, 2509. Roger, feedback 2300, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, para 8. Siga, Papatango, Alfa Tango Índia. Papatango, Alfa Tango Índia, confirme com condições de visagem para mudança de regras. Papatango, Alfa Tango Índia, reporte com referências de visagem para mudança das regras. Patrão Alfa Tango Índia, seu plano foi modificado, 0422. Autorizado descida para 1.500 pés, voa para Parintins para o corredor. Foi Parintins, descendo para 1.500 pés, que é legal, mas era no céu. Vou falar que o plano de descida é 0422. Patrão Alfa Tango Índia, 1.500 pés, que é legal, mas 0117. 9929, confirme a sua velocidade. Está reduzindo agora para 250, igual 9929. 9929, número 4, reduz a velocidade para 230 mais. 230. Salvador 3520 da TAM, muito bom dia, vai passando 170 para 150, informação Charlie, e velocidade 330 mais. 3520, foi TAP, desça para nível de voo 060, que é legal no 097. Gente, e TAP, meia dúzia de mil com ajuste no 097, o TAM 3520. Victor approach room 9, India Delta Lima Coffee Hotel, information Charlie, descent level 170, speed 310. Delta Lima Golf Hotel, Confidence, clear the Mare Arrival, descent at level 080, finish 1017. Finish 1017, descent level 80, and clear for Mare Arrival, India Golf Hotel. Azul 416, descent into 2006, clear the final IOS, port establish a localizer. Azul 4216, clear down 2000 feet, ILS X-ray, approach, runway 10, approve. 9929, reduz a velocidade para 2009. 2009929. 211. 211, obrigado. Paulo, boa noite, 9754. 9754 Alfa Juliette Remota 1271. Alfa Juliette Remota 12, 9754. Só confirmando, Remota 11, aliás, 12, 9754. Delta Lima Golf Hotel, descendo to set level 070, reduz a speed to 2500 knots, level 5, to approach. Copy, reduce speed to 250 knots, and descend the flight level 70 in the north. Bravo to approach, Papa, Romeo Delta, and X-ray, wait for you, Mari. ILS X-ray, runway 10, rotate formation Charlie. Papa Romeo Delta Lima X-ray, Cocker 2, clear the Mare Arrival, descent set level 080, kilometer 07. Descending for level 080, kilometer 1017. Azul 420, final torre no 8, decimal 95. Gol 9929, reduz para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LSX-ray, reporte estabilizado no localizador. Sim, autorizado 2.000 e vai reportar na final dele, LSX-ray. Gol 9929, reduziu para 70. 3520, voe turno, reduz até 3.000 pés, do Canadá na 097. Sim, 3.000 pés, confirme com ajuste no 097, 3520. Afirmativo, TAM 3520, direto Duna. Direto Duna 3000, 3527, 20. Passando o Stern Azul 4220, vai chamar a torre. Passivo 4220, chama a torre, número 8, decimal 95. 8095, pode ir. India Delta Lima Golf Hotel, descent set level 050. Descent set level 050, India Golf Hotel. Papa Romeo Delta Lima X-ray, reduce a speed to 250 knots, number 6 to approach. Entrei 5202 para 2000 pés, autorizada a final do procedimento elétrico, reporte estabilizado no localizador. Teremos estabilizado no localizador, desce 2000, autorizado X-ray, 3520. Azul 716, contact power 118.95. 118.95, azul 4216, beleza. Salvador Tower, good evening, Azul 4216, over Duda, step Charlotte, X-ray, runway 10. Zulu 4216, continue approach, take QNH 1017. 1017 to 4216. Lima X-ray, me seja do som agora, 220 nós, número 4 na aproximação. 220 nós, número 4 da Alta Lumenção. Som tráfego que precede na aproximação, posição de 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, cruzando 080 para o 050, um Ghost Stream 4. Paciente, o Delta Lumenção. Delta Lima Golf Hotel. Continue descend to 3,000 feet Canadian Salvador 1017. Descend 3,000 feet from 1017 to the above hotel. Tá no localizador, vamos lá, 29. 9929, complete a aproximação, chama a torre 18, decimal 95. Bruno 895, 9929, obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite. 3520, livre ILS, reporte estabilizado. Estaremos estabilizando ILS, 3520. Boa noite, 9929, está 2 milhas e meia de céu. Bruno 9929, ajuste no 017, continua a aproximação, aguardando cristalino. Gente, na escuta, no 017. Delta Lima Golf Hotel, Fly Head Duna Intersection, Delta Uniform November Alpha. Fly to Duna Intersection, Mania Golf Hotel. 1211 Route, I'll do Portuguese. Ground of Zoo 4216 of X-ray Fox Crash. 29, autorizado pouso, pistão 90, vento 150 graus, 79. Entre livre pouso, 9929. Fly Alpha 2381, Azul 4216. Afirmativo, direto rotatório, acusando ele, reporte na mesa. Delta Lima Golf Hotel, descend to 2,000 feet, QNH 1017 cleared, IRS S-ray final approach procedure, runway 10, report established on localizer course. Descend 2,000 feet on 1017, clear for IRS S-ray, runway 10, report established in the Golf Hotel. 10-3520 estabilizado. Agora, 10-3520. Antes de completar a aproximação, chame Torre Salvador 118.951. 1895, até 3520, obrigado, até. Papa Romeu Delta Lima X-Ray, desça para 3.000 pés, ajuste 1017, inicie redução 2009, número 3 na aproximação. 3.000 pés, 1017, número 3 reduzindo, Delta Lima X-Ray. Gol 9999, Alfa Kilo 43, 5 Romeu. Alfa Kilo 43, 5 Romeu. Manoel, Altera 3520, muito bom dia. Passou externo, baixado e travado. Na 3520, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 7 nós. Autorizado pouso, pista no 0, 3520. Go Roger, complete approach, contact tower, reduce your speed for approach, and contact tower 11895. 11895, and reduce to approach speed in the angle of the tower. Salvador Tower, good morning, India Delta Lima Golf Hotel, established on ILS 10. India Delta Lima Golf Hotel, continue approach QNH 1017. Continue approach India Golf Hotel. 520 no solo 39, libere próxima direita, solo 121, décima 1. 211, liberar, obrigado. Direto ali, Max Ray, complete aproximação, chama P1 no 8, décima 95. 295, Delta no Max Ray. Torre Papa Romeo, Delta no Max Ray, estabilidade LS 10, Max Ray. Delta Lima Golf Hotel, cleared to land runway 10, wind 150 degrees, 7 knots. Clear to land runway 10, Indian Golf Hotel. Papa Romeo Delta Lima X-Ray, continua a aproximação, ajuste no 0 na 7. 1017, continuando a aproximação, Delta Lima X-Ray. Posição Antônio Juliette, aguardando a liberação do gate 612. Segue Alfa até Juliette, agora dando posição no físico, sustento 352. Aí o Papa Romeo Delta Lima X-Ray autoriza a gente circular e pousar na cabeceira 17? Delta Lima X-Ray tem condições de fazer uma base curta da pista 17? Afirmativo. Plano cancelado aos 41, curve à esquerda, agilidade pela direita, reporte final 17. Reportará final 17, Papa Romeo Delta Lima X-Ray. India Delta Lima Golf Hotel on the ground at 41, turn your right, ground 121, that's no one. Right, 111, India Golf Hotel, bye-bye. Papatão Eco Tanguí, deixa eu me torre Salvador, 118, decimal 95. Informo o tráfego agora, posição de 1 hora, 5.5 milhas, está interceptando o eixo da curta 1-7, mantendo 1 no meu pé em Falcon 2000. Você pode visual comigo. Taxiway Lima. Informo que será o número 2 para pouso na pista 17, condições de reduzir? Afirma. Gente, Eco Tango Índia, reduza, continua a aproximação, aguardando autorização. Guarda, eu tenho aí, ó. Parou. Voo 9054, pista para 2 mil pés, ajuste 1017, voo Ipona, reporte estabilizado. Com o meu Delta Lima X-Ray no solo 43, confirme o pátio. Delta Lima X-Ray, libere e continue o táxi via pista, libere via Lima. Não, Negativo, prossegue táxi e libera via Lima ao Papa Romeu Delta Lima X-Ray. Prosseguiu o táxi, libera via Delta. Agilizando. Sinal 97, baixar travado, essa liga. Eco Tango Índia, continua a aproximação, aguarda na autorização. Aguarda. Eco Tango Índia, vento 140 graus. 99, autorizado pouso, pista 17. Autorizado 17, acende. Delta Lima X-Ray autorizado. Lima Mike, reporte na Quebec. Reporte na Taxi Quebec, o senhor está agora no Taxi Mike. Sim, estive para Quebec. Sou Salvador, Gol, Golf e Fox. Siga. Bom dia, o Golf e Fox na ponte 6, no Pat 1, no seu sistema de autorização para reboque até o Pat 3, posição 4, Romeu. Escuta, igual o fim de ação. Ok, vou dar para o céu lá. Roger, Índia Delta Lima Golf Hotel. Você táxi, vai a Taxway Mike. And Taxway Quebec, call me at Taxway Quebec. Autorizado o cruzamento pistão no 7 via Papa, estacionar frequência livre, livre Delta Lima X-Ray. Tango Eco, Tango Índia, mantém posição. Fecho, mantém posição. Índia Delta Lima Golf Hotel, mantém posição. Tango Índia autorizado para seguir com táxi via pista, reporte liberando na Taxi Oscar. Tá reportando na Oscar, Oscar Índia. Salvador, Otan 3520. 3520, estimando 5 minutos para ingresso. Ok, a previsão vai ser por som meia? Afirmo. Ah, ok. O Golf India Fox, confirme intenções. Golf India Fox, aguardando autorização para reboque até 4 Romeu, parte 3. Confirme a posição que você está. Posição 62, parte 1. Ok, então pode iniciar o pushback de forma a deixar a entrada para a aeronave da TAM ingressar no gate 6, ok? O Golf já foca. Obrigado. Quando estiver livre a entrada, o senhor chama novamente. Ok, Golf já foca. Obrigado. Tango Índia, estação na frequência livre. Salvador, estação 3510. Roberto Lima, Golf Quebec, Central, falou, cara. Teria possibilidade de ingressar 06, estaria autorizado? O Wolf Engine Fox já liberou a entrada do gate? Então 3520 ingresso, Juliette, passou 62. Autorizado ingresso, tá? Prosseguindo 06, obrigado. Fala Salvador, Wolf Engine Fox, já livrado aqui para a entrada da aeronave da TAM na última abril, obrigado. India Delta Lima Golf Hotel, follow me, car, to April 4. Affirmative, clear to enter runway 17. Quatro, ajuste em Salvador 1017, reporte estabilizado. Motor estabilizado, 9054. Até a parte 3 do Golf de Fox. Ok, obrigado, Golf de Fox. Gol 9054, controle de aproximação, Chino Torre, 118, decimal 95, boa noite. 895, boa noite, gol 9054. Oi, Salvador, bom dia, gol 9054, sinal da 10, baixada e travada. 9054, avistado, destino 017, reporte visão com campo. Já visão com campo, gol 9054. Gente, autorizado pouso, pistão 10, vem pro 120 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, gol 9054. 1-0-5-4, no salão 5-7, libera próxima direita, salão 1-2-1, décima 1. Direita, 2-1-1, bom dia, 9-0-5-4. Salvador, bom dia, Mike, Alba, Mike, 7A, prossiga. Zero autorização para reboque da remota 14 do Pátio 1 até a posição 0 do Pátio 1. Salve Salvador, bom dia, gol 9054, livrou. Gol 9054, Alfa, Kilo Pátio 3, posição 612 Lima. Alfa, Kilo Pátio 3, 612 Lima, gol 9054. Gol fim de Afox na escuta. Golfe India Fox na escuta. Golfe India Fox na escuta. Ok, você já passou da posição meia dúzia ou ainda está liberada? Já no pátio 3, Golfe India Fox. Sim, me refiro a meia dúzia Lima do pátio 3. Passando por ela já, corri a foca. Gente, 1-9054, o aeronave da companhia vai ingressar na posição 4 do meu. Fique atenta mesmo, após prossegue para 6 Lima. Poderia repetir a mensagem, 1-9054? O aeronave da companhia está rebocando para a posição 4 do meu, ok? Então fique atento ao movimento na mesma e após prossegue para a posição 612 Lima. Alfa Charlie na escuta. Alfa Charlie na escuta. Eu quero prosseguir da remota no passo pro portão 10. Positivo, da remota 14 do Pátio 1 até a posição 1-0 do Pátio 1. Autorizado, chama a perna no Mike Alfa Charlie. E aí, Alfa Charlie, chama na perna, certo? Salvador, gol, gol, via Fox, formando o termo da Rebox, no pátio 3, posição 4, homem. Obrigado, bom dia. Bom dia. 73 para a área da locomotiva e a guarda-costa. No 173, pronto, cópia. No 173, autorizado Guarulhos, nível 360, via pêndulo 10, Taubaté. Decola da pistão 0, após a decolagem curva direita, na saída da El, Lima, Motiva. Transponder 5515, controle 120, décima 8. No 73, cotejamento correto, contra a imposição? Chama pronto para o chuveiro de funcionamento. Mais que é o passado, como é que é a sua volta, ciente, bom dia.